Agora eu quero ver vocês gritar aleluia, aleluia, junto conosco, vamos lá. Todo mundo agitado. Aleluia, coração vem. Aleluia, coração vem. Aleluia, vai, vai, vai, vai. Aleluia. Para toda periferia, para o povo que só eu levo alegria. Sem dar aristia, sigo todo dia. Periferia, acredita só, alegria. Aí vale zoia da frente que agora eu chego assim. Pra quem não me conhece, o meu nome é Neti. 100% adorador para louvar ao Senhor. Vem, levante suas mãos e declare ao Senhor. Cante ao rei dos reis, exalte ao rei dos reis. Adore ao rei dos reis, demore ao rei dos reis. Oh, aleluia. Não sou melhor nem pior do que ninguém. Mas louvo a meu Deus, aleluia, lá vem. Rapaz esperto, gosto de boné reto. Não falo, no meu Deus prego o evangelho. Da melhor forma que for, não tô de forma de doutor. Muito menos de locutor. Até comum, vivendo no meio de alguns. Todos roubadores, falsificadores. De por fora são bonitos, mas por dentro são podres. Pede a enxofre, tipo demônio podre. Digo, aleluia, digo, glória a Deus. Ó oh, meu Senhor, que me libertou das garras desse demônio. Hoje, irmão, junto com os irmãos, calibre 23 e 100, não sou.